Estão três paneleiros a discutir o que gostariam de ser se um dia deixassem a profissão. Dois estão ali, que eu estou a ver. E vê-se um deles. Olha, sabes o que é que eu gostava de ser? Não sei, Zezito. Olha, gostava de ser um campo de futebol. Amostra. Porquê? Porquê? Já viste que há 22 jogadores a pisar? A tirarem-se para cima de mim com aquelas t-shirts todas suadas? Ui, como eu gostava de ser um campo de futebol. Eu não queria ser nada disso. Eu queria ser era bola de futebol. Uma bola? Sim, já imaginaste que é aqueles jogadores a chutarem-me com efeito. Ah, a chutarem-me de bico. A chutarem-me de tribela. Eu bater naquelas peitaças felpudas. Ai, como eu gostava de ser bola de futebol. E vira-se o terceiro que é o mais marraquito que lá estava. Ai, é? Olha, eu gostava de ser uma ambulância. Uma ambulância? Sim. Para quê? Já imaginaste o que é vir dois homens com uma maca, abrirem-me por trás, entrar por mim adentro e eu sair pela cidade. Uuuuh!